é nome próprio para Jordan Corso, é nome próprio, isto é, o músico assina precisamente como Cotillion também, e soou mais um tema, desta vez foi Lyman, no início da abertura da Orelha Extra de hoje. Bem-vindos sejam, e continuamos com Josh Stillman, que depois da aventura Fleet Foxes, agora dá pelo nome de Father John Misty. O mais recente, I Love You, Andy Bear. Da Orelha Extra de hoje, Cotillion, em álbum homónimo através da Burger Records, e depois o tema título para o último, Father John Misty, I Love You, Annie Bear. E vamos continuar com um trabalho repartido entre Nathan Golub e Wood Here, que é como assina o guitarrista Nate Tarr. São três temas, um para o primeiro e dois para o segundo. Vamos ficar com um tema para cada um deles. É de referir também que com Wood Here participa o mesmo Nate Golub nestes dois temas. E com Nate Golub temos o músico Brad Porter. O disco chama-se, ou melhor, a cassete, chama-se Nothing in Return. E vamos ouvir de Nathan Golub, Liberty Drive-In. E depois de Wood Here, For the Voiceless. Thank you. Oh my gosh. Orelha Extra. Vemos com os ouvidos. Let's go. Acabamos de ouvir dois temas do trabalho demo para as GLOSS, iniciais que significam Girls Living Outside Society's Shit. O nome é todo ele, um tratado. Os temas foram Masculine Artifice e Outcast Stomp. Esta é ainda a primeira das duas horas de Orelha Extra, canal auditivo suplementar. E de Londres agora, os Beach Baby. Single para os Beach Baby com dois temas, este que acabamos de ouvir, Lady Bird, e depois o outro que se intitula Bruce. Fica para a semana. If I were a carpenter, if I were a carpenter. Orelha Extra. Tentamos acertar na cabeça do prego. Thank you. Disco de Nick Nicely, Space of a Second. Demos destaque a dois temas, Headwinds, Ahead Winds e depois Rosemary's Eyes. Fucking myself. Corin Tucker, Carrie Brownstein e Janet Weiss, três mulheres de barba rija, tal como diria José Rodrigues dos Santos, são as Sleater-Kinney, do regresso em 2015, no Cities to Love, foi Surface Envy. Hello, from the House of Non-Representatives. Can't you see how it don't Orelha Extra, spreading the gospel around here. Radio Freedom. É o final da primeira hora de Orelha Extra com o trio norueguês Moe do álbum Tree, este No Noise. E para o fim, vamos ter ainda a colaboração entre R. Stevie Moore e Jason Faulkner no álbum Make It Be. Os temas vão ser Prohibited Permissions e Sincero Amore. Freedom to deny permissions? Outreach banned? Strictly prohibited? Raw being disallowed? Pure saying disavowed? The law of love and life? Illegal? Judge Bald Eagle? Strictly prohibited? Keep it to yourself. Homeboys, prevention? Freedom to deny permissions? Are you not gonna let me? Ain't nobody gonna love you quite the way that I would like. Something I can finally feel. Now the big reveal. Sincero amore, tell me you're here. Dagger put away. There's so much that I have got to say. All my troubles now are on display. Please don't look at me with no reaction. Come to me. Come to me. Why the mystery? Always mystery. If it's good for you, I'm waiting for you, my dear. Alone, alone, alone. How about this one? I can't wait for us to do this. Maybe tomorrow. Huey Piano Smith and the Clowns, 1958. Don't you just know it? I can't lose with the stuff I use. Sexta-feira, a partir das 23 horas, na Rádio UFSCar, Orelha Extra. That's not a fanfare. Com Fernando Cabrita. czajko, lałaczka, nie schamny, upacha, sąsucha. Patrzę, co lata, kamieka, czy łapty, nie schamny, upacha, sąsucha. Chacza, że czala, kapteczka, kamieka, czy łaczka, nie schamny, upacha, sąsucha. Thank you. Continuamos por aqui na Orelha Extra com alguma da música que se fez e faz no planeta Terra, contida no disco dourado que as sondas espaciais Voyager 1 and 2 transportam por esse universo fora. E pela penúltima vez, por aqui ouvimos temas desse disco, no caso Melanesian Panpipes, das Ilhas Salomão, depois uma canção de casamento do Peru e terminamos com o tema Liu Shui do chinês Quan Pingu. We bring you this special radio television broadcast in order to give you the very latest information on an amazing phenomenon. Orelha Extra, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens. What galaxy are you from? We are the future. We're the advanced alien race. What do you expect? Can you take it out of the feeling so we had it? We'll be right back. если не в что, а только собственно себя. Norueguês Einar Yulum a viver em Montreal, no Canadá, e o tema título do seu último trabalho, Overraskelsen. E de volta, Sufjan Stevens. O álbum chama-se Kerry and Lowell. Thank you. Sufjan Stevens em tributo à família num disco regresso ao fim de alguns anos. Este novo Carrie and Lowell foi Should Have Known Better. I'll see. Dengue Fever são quase todos norte-americanos, exceto a vocalista que é do Camboja, e de certa forma recuperam a pop desse país, a excelente pop desse país que se fez principalmente durante a década de 70 e que terminou de forma abrupta devido ao regime sanguinário de Pol Pot. Último trabalho para os Dengue Fever, este que se chama The Deepest Lake. Desta vez ficamos com Cardboard Castles. Disorder, arrangement, disunion, jumble, mix up. Artistas incoerentes, canções contraditórias, temas conflituosos, sons em delírio. Orelha Extra, um cozinhado desconexo de Fernando Pedrita. Dois discos que por aqui são inseparáveis da série de discos ao vivo da editora Castle Face, Live in San Francisco. Primeiro o Ty Segall Band, tem God for Sinners, e depois, claro, os Destruction Unit com Bumpy Road. sunny rose one May morning. Cold water to horses' hands. Go bring to me my two greyhounds. They are bound in iron bonds, bonds. They are bound in iron bonds. Quem pegue na tradição musical e a renove é o que faz o britânico Sam Lee. Já tínhamos dado conta da música do homem em 2012 com esse inesquecível disco estreia Ground of Its Own. E está de volta agora com este The Fade in Time. Ouvimos Johnny O'Brien. E Mr. Doubt, Johnny Doubt. That's your wife in the back of my horse. diz ele. My daddy was a killer. He shot a man for fun. He killed Mr. Whitehead with a 12-gauge shotgun. Mama was a dancer. She'd do the bump and the grind. She'd take you to a place where the sun don't even shine. Brother, he was a brainiac, Cadillac mathematician. All of the ladies loved him. He was the town mortician. Oh, my words burns, my head's a gilded cage. When I open up my mouth, they fly right off the stage. Other brother, he was a banker, no tonic in his gin. He did not need a pistol, he'd rob you with his fountain pen. Sister, she was a dreamer, dreamed she saw a snake. Now I lay me down to sleep and pray the Lord my soul to take. And then there was my cousin, what a piece of work. His own mother tell you, that kid's a real jerk. Oh, my words are birds, my head's a gilded cage. When I open up my mouth, they fly right off the stage. Yeah. Words Are Birds e Dear John Letter, Johnny Dahl, do seu último trabalho, That's Your Wife in the Back of My Horse. Orelha Extra, canal auditivo suplementar, em Portugal, na Castrense, Rua e RUC, no Brasil, na Rádio UFSCar, também na Rádio Online, a partir dos Estados Unidos da América, Radio 23, e o podcast tem orelhaextra.com. Kristen Bath assina como Missing Organs, o longa duração tem o título Undiscovered, e roda por aqui este Requiem for an Open Return. E são as despedidas de mais 2 horas de Orelha Extra. Até ao fim, uma das muitas aventuras de Anthony Pasquarosa, chama-se Crystalline Roses, o álbum Cosmic Driftwood. Vamos ouvir It Surrounds Us All, Part 2, Loss of Shame, e depois ainda a colaboração entre Pascal Comelade e Leliminianas. Tchau. Body.